Atirei o pau no gato, porque isso não se faz, faz. O gatinho é nosso amigo, não devemos maltratar os animais. Onde está o polegar? Estou aqui. E o outro onde está? Estou aqui também. Como vai você? Eu vou muito bem. Eu já vou embora. Eu já vou também. Onde está o indicador? Estou aqui. E o outro onde está? Estou aqui também. Como vai você? Eu vou muito bem. Eu já vou embora. Eu já vou também. Onde está o dedo médio? Estou aqui. E o outro onde está? Estou aqui também. Como vai você? Eu vou muito bem. Eu já vou embora. Eu já vou também. Onde está o anelar? Estou aqui. E o outro onde está? Estou aqui também. Como vai você? Eu vou muito bem. Eu já vou embora. E eu já vou também. Onde está o dedo mínimo? Estou aqui. E o outro onde está? Estou aqui também. E como vai você? Eu vou muito bem. Eu já vou embora. Eu já vou também. Onde está a mão direita? Estou aqui. E a esquerda onde está? Estou aqui também. Como vai você? Eu vou muito bem. Eu já vou embora. E